E aí, irmão? Tá pensando que o nome de Jesus Cristo é brincadeira? Escuta essa história desses camaradas aí. Vamos ser cristão de verdade. Esqueça de ser crente. Jesus é santo. Seja temente. Vamos seguir a Cristo verdadeiramente. Seja cristão de verdade. Esqueça de ser crente. Satraque, Mesaque e Abidnego. Não se venderá na boca do nosso. Eu sou herdeiro. Vamos seguir a Cristo verdadeiramente. Seja cristão de verdade. Esqueça de ser crente. Satraque, Mesaque e Abidnego. Eu sou herdeiro. Jesus é santo, ninguém pode tirar a santidade dele. O glorifique, o adore, mano. Tenha certeza que é a melhor coisa que cê faz da sua vida. Não murmure, não blasfeme e sim leia a Bíblia. O manual humano da minha e da sua vida. Seguindo ele, tudo vai dar certo na sua trilha. Não seja árvore plantada que não dá frutos, senão será cortada, queimada no entulho. Vamos seguir a Cristo verdadeiramente. Seja cristão de verdade, esqueça de ser crente. Fazer a obra por amor e não obrigação. Amar a Deus acima de todas as coisas de coração. Que pena que tem mano que ainda não entende isso. Difama tudo, reclama, blasfema com o nome de Cristo. Tem pessoas que acham que a fama é tudo. Planta muita besteira, depois colhem o sucesso. Vamos seguir a Cristo verdadeiramente. Seja cristão de verdade, esqueça de ser crente. Satraque, Mesaque e Abidnego. Não se venderá na boca do nosso. Eu sou herdeiro. Vamos seguir a Cristo verdadeiramente. Seja cristão de verdade, esqueça de ser crente. Satraque, Mesaque e Abidnego. Não se venderá na boca do nosso. Eu sou herdeiro. Eu te apresento os camaradas que se deram mal. Difamaram a Jesus Cristo e foram pro pau. Disse que Pitos era mais famoso do que Cristo. Morto na porta de casa por um fã com 5 tiros. Tancredo Neves disse que nem Deus o tiraria da presidência, mas Jesus antecipou seu dia. Cazuza com Beck soltou fumaça pro meu Cristo. Nem precisa te dizer como ele morreu sinistro. O construtor do Titanic disse que nem Deus afundaria. Bastou um iceberg pra matar uma pá de vida. A jovem disse que Jesus ia no porta-mala. No acidente destruiu todo, só não a área. É isso que dá com pessoas que brincam com Deus. Ele é santo puro, para de ser fariseu. Eu quero é ver quem morre depois de 3 ressuscita. Ainda tem mais, ele pode mudar a sua vida. Aí é o D, tô contigo onde quer que for. Tô orando, intercedendo ao seu favor. Os mano que tão preso aí, eu mando um salve. Deus te abençoe, aqui estou. Precisar já sabe. A todos que pensam que não existem mais saída, o homicida aceitou a Jesus, mudou sua vida. Terminando por aqui, agradecendo a Deus e aos irmãos que estão me ajudando, véi, valeu. Vamos seguir a Cristo verdadeiramente. Seja cristão de verdade, esqueça de ser crente. Satraque, Mesaque e Abidnego. Não se venderá na boca do nosso. Eu sou herdeiro.